Tráfico precede em aproximação, posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo sul, cruzando 2700 para 2.10 FTI 25. autorizado a decolar. Pista no zero, vento no 30 graus com 09 nós. Iniciar, 1028, legal. Oi, Oxenar 6377, ponto 010, tal. Faz o Oxenar 6327 e mantém o ponto 0. 6327, mantém. Já faltará estabilizado. Decolagem 4-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, uma boa tarde. Vai. Controle Salvador, boa, passaria 2-2-3-0. Passaria 2-2-3-0, contato radar, subanilho 1-8-0, após 2 mil pés, direto elétrico. Após 2 mil, direto elétrico, para 180, confirme cancelar as restrições. Cancelado, a gente segue a altitude em carta, passaria 2-2-3-0, por favor. Muito obrigado. É 2-2-7, caso necessite de giz, eu falo com o senhor. Não vai morar, né? 2-2-7. Controle Maria 7101, estabilizado. Gente, Maria 7101, complete a aproximação, champanhe 118, decimal 95. Ok, vai completar a aproximação, chamando 7195, sou grato, amigo, boa tarde. Boa. T27, Anhar e Matê, cabeceira 10. Anhar e Matê, cabeceira 10, aí a 3, aí tá. Maria 7101, continua a aproximação, guarda no pista livre, altímetro 1014. Bravo Kilo Índia para o curso localizador, curva à esquerda, proa 150, reporte estabilizado, Bravo Kilo Índia. Esquerda 150, reporte estabilizado, Bravo Kilo Índia. Linha 7101, o vento é 140 graus, com 12 nós, 12 nós, pouso autorizado, pista 10. Linha 327, decolos 46, controle Salvador, 120, decimal 8, tem um bom voo. 30841, deixarei a minha 327, obrigado, já. Controlei. Salvador, deixar 6327, cruza. Monolito 107, na Coral 19. Xenia 6327, contato radar, sobre 240, direto Coral. Ok, Alfa 240, voa direto com a Alfa 327, obrigado. Lagoa, a 7 de 2010, sem controle para receber a informação em 2008. 1208, contato. Informação 2000, chamo 208, obrigado. 0, chame São Francisco, em 128.8, 35.3. 28.3, obrigado, na boa tarde. Usar ingresso é porta aérea e pronto, na cabeceira 17. solar, pistão 0, vento 180 graus com 08 nós. Que lane de correr esquerda para 260, limite radial 290, UBR. Esquerda 260, limite 290, radial UBR, Brasil. Passa cruzado, ingresso é porte aéreo e pronto na cabeceira 17. Chame-se a Recife, 1, 2, 8, 3, 5, até 1, 2, 3, 8. 253. 5 e 1, qual é a secundária? Secundária 123, décima 8. 23, muito obrigado. Colosino 5, chama o controle, frequência 120, decimal 8, tamo voo e batalha. Vai, chama 314, autorizar o banheiro e manter, cabeceiro no zero. Sol 219, à direita, Foxtrot, Sol 21, decimal 9, boa tarde. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus com 09 nós. Centro Recife, 128, decimal 35, até 123, decimal 8. tá? Sim. Você fazer a gentileza de coordenar pra gente vaga de posição B? Aguarde. Obrigado. Daniel Decolar, pistão 0, vento no 40 graus com 08 nós. Eu vou começar Daniel Decolar, pistão 0, só 3. 3, 7. Corredor 6, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Aqui é o Zulu, chamou o próprio aerotáxi. O aerotáxi pode estar em ingresso na 17, mas aqui é o Zulu. 3367, contato radar, sobre 360, direto Lira. 360, direita Lira. Tá, 367, forte abraço. Chamando a 314, chame 135, 12085, termo 25, decimal 45. 7, o vento 150 graus com 08 nós, reporte para o solo. Oi, boa tarde, Altitude 160 graus, uma dúzia nós. Altitude Avenida decolada 1-0, uma dúzia nós. Os 3-1, chama o controle frequência 120, decimal 8, tomou o voto, regresso. Olo 20, decimal 8, grato, até regresso. 120, decola os 3-1, controle 120, decimal 8, tomou o voo. 208, obrigado, ponto de trás. Controle é o Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu decolado da 17, está no momento cruzado 800 pés para 1000 pés, proa do farol de Itapuã. Sente Mike Eco Zulu, sob condições visuais, 500 pés, eixo 0-5, confirma destino. Vai para a plataforma Manati, solicitou 1000 pés e solicita proa direta para Manati. Foi direto Manati, 1000 pés, reporte 2-0 milhas, estava bem, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, reportará 2-0 milhas. Contando, boa tarde, Golomé 2-0, passando 2-10. Golomé 2-0, contato radar, subiu 370, direto já. Direto já, para 370, Golomé 2-0. 3317, chame Centro Recife 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. 128-35, ainda 232, obrigado. Boa. F3.8, Ministério da Posição Federal, material 180, serviço radar terminado, chame Léus, 120, décima 1. 120, pode voar, Aracaju? Pode correr, ação 120.